1.500 pés, reporte final de 5 milhas para 17. Fora Pablo Lama. Observador, poderia confirmar um ajuste para o Bravo X-Ray Fox? 1-0 no 4, Bravo X-Ray Foxtrot, 1-0 no 4. Grato, 1-0 no 4. Tiago Tanguíndia, mantenha-se ao no 1.500 pés, o altímetro é o no 0 no 4, façam 360 pela esquerda e reporte reinterceptando a final da pista 17, ao no 1.500 pés. Salvador, boa tarde, Gol 754. Gol no 754 e a torre, autorizado pouso na pista no zero, vento de 150 graus com 11 nós, cabeceira no zero deslocada 1.200 metros à frente, fique atento. Afirmativo, cabeceira deslocada 1.200 metros, livre pouso, Gol 754. Correto. Zero, chegada a Mari. Ficou 040, a possibilidade após Itape, o RNAV, parou no zero. Afirmativo. Obrigado, senhor Parmalha. Matei espera 1.000 pés na rotatória. Bravo X-Ray Foxtrot, aguarde mais alguns instantes, já vai ser orientado com o pro da rotatória. Ok, aguarda o Bravo X-Ray Fox. Eco Tango Indian, finalizar o 360, intercepte a final da pista 17, prossiga para o pouso, aguarde liberação. O vento é 140 graus com 10 nós, Eco Tango Indian. Obrigado, bomba. Bravo X-Way Foxtrot, dá presente autorizado pro da rotatória, 1.000 pés. Dá presente a rotatória, é o Bravo X-Way Fox. Fala, Salvador, 3216, estou nessa posição aqui, tem um espécie de buraco já e um enrugamento do asfalto, hein? Ingresse naquilo para o pátio 3, seu portão foi modificado. Aguarde confirmação do portão 3216. 3216, sim. Tango Índia, autorizado pouso na pista 17, o vento é de 140 graus com 10 nós, Eco Tango Índia. O 4107 prossegue via Juliette Alfa no ponto de espera da Delta, torre 183, ajuste 1014. Via Juliette Alfa, ponto de espera da 1083, azul 4107. Salvador, o Bravo X-Ray Foxtrot mantém a rotatória. Sente, mantenha a espera 1.000 pés na rotatória, Bravo X-Ray Foxtrot. Aguarde final 17. Aguardo, Bravo X-Ray Foxtrot. Gol no 754, seu solo foi aos 25, libere a direita, chame o solo, 121.9. Não, obrigado. Da minha escuta. Consiga. Mantenha essa posição, aguarde ingresso no pátio. É, quanto é a posição? Após o azul, teu ingresso, portão 07. Após o azul, Livitac, Futran 3216, portão 07. Azul 4061 no cópia. Cópia. Autorizado 340 Campinas, Aperuísque 58. Decola da pista 10, curva direita, saída Gola e transição Gonza. Controle 1, 19, decimal 35, transponder 50, 1-1. A gente chegou, uma área da 50-50 informa que intenções é efetuar o R9 pista 10, gol 941. Salvador 1935, transponder 5011, é o azul 4061. Chamo pronto. Senta, pronto. Fala Salvador, gol 1754, livrou na sua escuta. 1754 vai ingressar na Quilo, pátio 3, e após pátio 1, posição 8. Quilo, pátio 3, pátio 1, 8, obrigado. É o TAM 3296, posição 7, positivo, senhor. Afirmativo, 3206-07. Se intercept a final da pista 17, continue a aproximação. Se você quiser a esquerda, intercepta a final, Bravo e 3, Bravo 7. Para ingresso 17, Quilo Quebec Serra. Quilo Quebec Serra, mantenha a posição, aguarde para ingresso na 17. Controle, Papa Romeu, Mike, Papa Lima. Mike, Papa Lima, prossiga. Positivo, senhor, decolado, grupo de Zulu no Clube de Espanhol. Instruções, ingresso, pouso Salvador. Prossegue via litoral, confirma equipamento. Positivo, via litoral, é um Romeu 44, estacionado 0171, o Mike Papa Lima. Sente, informe farol de Itapuã para chamar a torre. Positivo, informa no farol de Itapuã, o Mike Papa Lima. Interceptar a final da 17. Temos uma aeronave da Webjet, 5 milhas para pouso, não no zero. Paciente, treme a zero pela esquerda, o Bravo é 6, Fox. Correto. Ciente, Capitão Guinja. Nada, amigo. Estou em Salvador, azul, 4107, ponto de espera, dando zero, pronto. 4107, mantenha o ponto de espera. Mantém, 4107. Webjet 6721, autorizado pouso na pista 10, vento de 140 graus com 11 nós, cabeceira deslocada 1.200 metros à frente, 6721. Livre pouso, 6721. Solo Webjet 6771, centro Sierra 340 para Guarulhos. 340, aguarde coordenação sem corda. Atenção. Tráfego ali mantém. Após o Webjet ali mantém, 4107. Salvador, bom dia, boa tarde, está 3566, passando 0110, informação de terra. 3566, sua identificação, desça para o 060, chegada a MAN. Reduza para 2509. Então 060, chegada a MAN, 2509. Controle Salvador, batalha, para passar com direto Quebec Quilo. Quebec Quilo para cima. Quebec Quilo está de Vera Cruz para Salvador, está passando 1100 para 1500, mantendo o corredor Vera Cruz, ingressando o corredor Vera Cruz. Gente, informe na rotatória. Toma na rotatória. Também. 3834 indicado. 250. Reduza para 220. É de 220. 3174, prossegue para o RNAV ou ILS? ILS 3174. Gente, ILS sem glide, desce para 2000 pés, autorizado localizador. Desce para 2000, autorizado ILS sem glide, então 3174 vai apontar localizador. Gol 941 da presente, voio 366, desça para 2500. Para o 366, descendo para 2500, gol 941. Então 3834, após ITAP, vai voar o 366, reduzindo para 200 nós e desce para 2.500. Ok, então após ITAP, vai voar na proa do 366, descendo para 2.500 e já estamos em processo de redução. Mike Papa Lima, chame torre 18.6. 118.6, muito grato. Torre, o Papa Romeu, Mike Papa Lima. Mike Papa Lima, continue a aproximação pelo litoral, reporte no través do farol de Itapuã. Reporte no através do farol de Itapuã, Mike Papa Lima. Mike Papa Lima, qual é o tipo do helicóptero? É o Robson 44, senhor. Sim, o senhor pousa no pátio 4 ou pátio 5? Pátio 4, senhor, autorizado direto. Autorizado aproximação direta no pátio 4, sem interferir com o eixo da 17, Mike Papa Lima. Faça base pela direita, informe na final, 130 graus com 10 nós ao vento. Positivo, sem interferência com a 17, o Mike Papa Lima vai aproximar direto. Azul 4107, autorizado decolar da pista no zero, vento de 130 graus com 10 nós. Livre decolagem da 10, azul 4107. 119.35, transponder 5006, web 6771. Autorizado 340 50. Israel de Nefta da direita 5006 com 10935. Estou na posição 4. Chamarei nessa, posicionamento, obrigado, 6771. Romeu Golf Vitor, cópia. Autorizado no Centena, Sierra November Tango Romeu, direto, decola da pista 17, curva à esquerda, saída Momo, controle 119.35, aciona 5001, Romeu Golf Vitor. Azul 4107, decolado 233, chame o controle 119.35. 19.35, azul 4107, boa tarde. Boa. E o Mike Papa Lima, ingresso final para pouso no pátio 4. Mike Papa Lima, autorizado pouso no pátio número 4. O vento é de 130 graus com 10 nós. Papa Lima. 5547 no transponder, contato radar, Fabel 380, saída da El. Tráfego ok? Se for possível, será autorizado. 4107. Tenha 721, prossegue Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, para 612, é 7721. É Paris, ingressando selado. Ciente, informe rotatório. Tomara rotatória, Juliette, que é 10 quilos. 3566, prossegue para ILS sem glide ou GPS? ILS, na 3566. Localizador 3174. 3174, torre 18.6. 18.6, 3174. 3566, desce via para 2.000 pés, ajustado 1014. Via 1014, 3566. Controle Salvador, autorizo azul 4107, voa de Nero. Negativo, mantém a saída. Manterá a saída, azul 4107. Toyota 3174, passando o Interserra, baixo travado. 18.6. Ah, 18.6, 3174. 3174, o vento é de 140 graus com 10 nós, continue a aproximação, aguarde liberação para o pouso na 10. 7, coisa não precisa de evitar 3174. Aliado pronto no teste, Quebec Serra. Quilo Quebec Serra, autorizado decolar imediato da 17, 140 graus com 10 nós ao vento. Certo. reduza para 200 nós. Redução para 200 nós, bom, 941. 3566, reduza para 210. 210, 3566. Metros à frente, fique atento. 7, livre pouso, tanto 374. Quilo Quebec Serra, decolado aos 37, chame o controle, 119.35. Já apresenta. Romeu Golf Vitor, autorizado o táxi, chame para ingressar na 17. 6. 118.6, Juliette, Quebec Quilo. Controle, Salvador Quilo Quebec Serra, na base. Quilo Quebec Serra, boa tarde. 045 seria autorizado. 045 direto seria Quebec Serra. Quilo. Oi, Salvador, muito bom dia. Tá 3834. Tá no aeronave, já avisou, Rafa. 3834, continue a aproximação para 10, aguarde pista livre, 130 graus com 10 nós ao vento. Cabeceira deslocada 1.200 metros à frente. Positivo, sente o deslocamento. Aguarda livre ponto 3834. Correto. Juliette Quebec Quilo, qual será o local do parqueamento após o pouso? 03, se possível, a pista 10. Ah, então o senhor solicita 10 da presente, é isso? Afirmo, tem condições de pouso como número 1? Não, negativo. O senhor é o número 1, 2, 3, 4, 5 agora para o pouso. Então, o Juliette Quebec-Quilo vai para 197. Ciente. Mantenha-se no setor da rotatória, aguardando instruções para sinal daquela cabeceira, Juliette Quebec-Quilo. Ciente, Juliette Quebec-Quilo, na rotatória, aguardando instruções. 3605, São Paulo, confirme nível. Nível 380. 380 será coordenado, agora de corte. Aguarda 3605. TAM 3174 no solo aos 39, libere a pista à direita e chame o solo, 121.9. Direita 219, 3174. 186, boa tarde, 194. Torre Salvador, boa tarde, Gol 941, no sinal, RNave pista 10. O 941 continua em aproximação, aguarde liberação para o pouso. Quilo na através da rotatória, 360. Afirmativo, execute espera visual no setor, curvas pela esquerda, aguarde instruções, Juliette Quebec-Quilo. Curva pela esquerda, Juliette Quebec-Quilo, vai dar instruções. TAM 3834, autorizado pouso, pista 10, vento de 150 graus com 10 nós, cabeceira deslocada 1.200 metros. Sexta, pouso a 10, e centro deslocamento, 3834. Entendi, a mensagem está muito ruim, ok? Faço check do equipamento. Impossível entender. Paulo está 3174, livrou na sua escolha. 3174, prossegue Alfa Índia, portão 2. Alfa Índia, portão 2, está 3174. Paulo, Índia Delta Papá. Índia Delta Papá, agora sim, prossiga. A autorização, HDL está 3 a bordo. 3 a bordo na Aerostar, confirmando a radial ideal é a 315. Positivo. Pegou de copo. Mari, descendo com 060, solicita fazer a RNAV da 10. Sente. Obrigado. 3834, no solo aos 41, ao liberar a pista, 121.9. 219, com solo ao liberar, até já. Até. Localizador, o TAN 3566. Torre 18.6. 17, Juliette Quebequilo. Declarar até nova distribuição de Juliette Quebequilo. Correto, temos mais uma aeronave que vai passar aí o marcador externo em mais um minuto. Após esse tráfego, o senhor será autorizado. Ciente, Juliette Quebequilo. O 4061? 4061, prossiga. Solicito táxi POB 1110, autonomia de 4 horas e 3, alterna Confins. Depois o pista 90, ciente cabeceira deslocada. Correto. Delta na Delta 186, 1014 ajuste 4061. Ciente autorizado, pátio 3, quilo Delta após 186, 10 no 4, azul 4061. Tá 3134 está na Alfa. Índia 02, está 3134. Então 3834 vai prosseguir via Alfa. E Juliette, portão número. Corrijo, vai manter antes da Juliette a liberação do portão que ainda está ocupado aqui. Ok, segue Alfa, mantém antes da Juliette, 3834. Posicionamento na 4, 6771. 6771, só um instante para puxar. Saman, desça para o 050. Saman, para o 050, gol 924. Solicita coordenação com a torre para o setor GPS da 10, ok? Eu competi mesmo. Competi mesmo. Não foi compreendido. GPS é comigo mesmo. Ah, tá ok então. Tá, vou na man aguardando o GPS, gol 924. O azul 4082, voio 366, ainda restrito 060. 366, restrito 060, 4082. 924, voa o 368 e desce para o 40. Aqui na proa do Sierra Vitor 368, descendo 040, 924. O 3834 ingressa naquilo, pátio 3, e mantém na saída do pátio 3 aguardando o ingresso pátio 1. Ok, vai ingressar naquilo à esquerda, pátio 3 aguardando para a saída do pátio. Paulo, boa tarde, igual 941, livre a pista. O 941 prossegue na Alfa, informe antes daquilo. E a Alfa informar antes daquilo, igual 941. Tá, 360... Corrijo, Papatango Índia, Delta Papá, confirme Pampa cópia. Prossiga. Está autorizado Sierra Novembro Ascatiali 080, direto, decola da 17, curva esquerda, saída Momo. Controle 119.35, transponder 5560. Centro autorizado 080, na Bom Chapéu. Agora na 17 com curva à esquerda, na saída Momo, 18.6, 19.35, 5.5, 6.0 o transporte. Só confirmando, já vou avisar na rota. Negativo. Confirmado, autorizado para o 6771, pode ver? 6771, tá livre, seu push. Obrigado. Ainda papá. Ainda dá da papá, chama a torre 183, 186, corrige, para acionamento táxi. Torre Salvador, azul 4061, pronto, ponto de espera, da Delta. Azul 4061, alinhe e mantém na pista 10. Alinhe mantém, ciente 4061. Ainda Delta papá, radar está, 3 a bordo, pronto para o táxi. Índia Delta Papá, autorizado o táxi, chame para ingressar na 17. Papá. Juliette Quebec Kilo, autorizado pouso na 17, vento de 160 graus com 10 nós. Autorizado pouso no 7, Juliette Quebec Kilo. Gente, o Web está liberando seu portão, aguarde para ingresso no portão 4. Ótimo, agora. Meia, seu solo foi aos 47, ao liberar a pista, 121 decimal 9. 219, ao livrar, está 356. Salvador, Sonic 001. Paulo Salvador, está 3566, livrou a pista da nossa esposa. Sonic 001, na guarda 330 Recife. Então 3566 vai prosseguir via Alfa e Kilo, pátio 3, aguarda ingresso pátio 1. Alfa Kilo, pátio 3, aguarda ingresso pátio 1. 1941, ingressa Kilo, pátio 3, aguarda ingresso pátio 1. Ingressa na Kilo, pátio 3, em aguarda para ingresso no pátio do Gol 941. 8001, ciente, 330 previsto para Aracaju. Poderia confirmar para o Recife? Poderia confirmar por gentileza a saída? Saída Puca. Obrigado. Adotando 3605. 3605, só um instante para cópia. 3605. Max, objeto 6771, 4-6, 4-10, com 20. Pouso 48, chame o controle, 119, decimal 35. 0-35, obrigado. Alfa, na Delfa, 866, 14-18, obrigado. 3834, observando o web, ingressa para o 4. Positivo, vai seguir para o 4. 4-3-2-3-4. 1941 vai ingressar pátio 3 agora e após pátio 1 no posição 3. Pátio 1 no posição 3, gol 941. Romeu Golf Vitor autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceira 35, Romeu Golf Vitor. Controle Salvador, é o 3660. Prossiga. A intenção a fazer o RNAVE da 10, solicita após Mari voar na proa do Sierra Vitor 366. Autorizado, restrito 060. Autorizado, restrito 060, 3660. Uno, e mantenha o través do portão 612. Pationo através portão 612, Juliette Quebec Kilo. 0-61, boa tarde. 4061, boa tarde, contato radar, sobe ao 340. Sobe ao 340, 4061. Final da aeronave da 10-4082. Torre 18-6 agora. Obrigado, bom dia. Romeu Golf Vitor, autorizado decolar da pista 35, vento de 160 graus com 8 nós. Então.